Está de avistando 3.600. 00, completa ele FX3, chamando Torre 118 desse pau 95. Boa noite, contraparte, 3.600. Torre Salvador, muito boa noite, está 3.600 na final da pista 10, embaixo travado. Boa noite, 3600, pouso autorizado, pista 10. Ventura Centena, 9 nós. Tive pouso pista 10, 3600. Na 6212, prossiga para 2.000 pés, está autorizado ele SX3, reporte localizador. 2.000, reporte análise estabilizado no localizador, 6219 no LFX aí. Estabilizou no localizador 6212, ATJ. 6212, completa ele SX2, chamando Torre 198, esse 195. 1895 aí? Confere. Obrigado, boa noite. 3600, Solos 24, taxível Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 62, 1-0, baixar travado. Boa noite, 62, autorizado, pista 10, então uma centena, 7 nós. Pois autorizado, não, 1-0, 62. Dois solos 27, taxi de Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 6212. Salvador, boa noite, bom 1794, passa 180, restrição 150 na frente de táxi. Tem que ser informação brava. 1-7-1-4, prossiga na Pro de TAP, boa noite. Desça para 3.000 pés, o altímetro 1-0-1-1. Na Pro de TAP, descida 3.000 pés, ajuste 1-0-1-1 no gol, 1-7-1-4. 62, ingresso ao taxi, 6212. Sim, porta 7, boa noite. Obrigado, seu, boa noite. Controle Gol 9714, está livre da restrição de velocidade em ETAP? Afirmativo. Livre descida também para 2.000 pés, após estar rua Duna e ele é autorizado, reporte localizador. Ciente, livre da restrição de velocidade, após ETAP rua Duna e descida 2.000 pés, autorizado LS, pista 1-0, Gol 9714. Argo 9 from Europa 084. Correct, Europa 084, go ahead. Europa 084, we are in on April 11. May you confirm if Sierra Victor Delta VOR is out of service? Negative, is on. The VOR is on. Copy, thank you. May you confirm the special departure for us? Would you like to know the departure, is it? Yes, our departure is completed. Thomas 1 Alpha. Okay, I'll check our flight plan, so stand by a minute, please. Golo 714, visual, capiteiro, no zero. Tenho campo aviso, gol 714, estabilizou agora no LS. Copiado, completo LS X-Ray, chamando torre 198, decimal 95. 198, confirme o decimal 4? Decimal 95. 95, obrigado, até daqui a pouco. No 643, boa noite. Prossiga na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro no 011. 4 mil, chegada Bonf, 011, 643. Bono 794, pouso autorizado, pista no 0, 21 centena, 79. Autorizado pouso 190, gol 1714. Europa 084 is the ground. Europa 084. The departure will be Momo, Mike, Oscar, Mike, Oscar. Momo, Europa 084. Is it coming back? When ready to copy to clearance. Okay. Ready to copy clearance. Europa 084. Ready to copy now? Yes, sir. Okay, it's approved to Madrid, flight level 370 via upper risk 50 to Mike Sierra Sierra. Then, according flight plan route, takeoff runway 10, after takeoff left turn, the departure is Momo, and the transition Gebit Golf Echo Bravo India Tango. Squawk code 5501. Salvador Departure, frequency 120.80. Flight level 370 via upper whiskey 50 to Mike Sierra Sierra and after via flight plan route. Runway 10 after departure turn left, departure Molmo and transition Ibi and book 5501. Contra departure 120.0, confirm. Affirmative, 120 small 80, come back to push back and start up Europa 084. I go you back for Europa 1-7-4, solos 4-2, taxi via Alfa e Juliette, portão 8. Tem Alfa e Juliette, portão 8 na pista, portão 7-4. 306, boa. Prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Na Mari, da fila até o 50, tem alguma chance de voar rápida para você? 306 ainda é o número 3, mantém o perfil da chegada aguardando para voar rápida. 306 na 50 para a oportunidade de voar rápida. Boa noite, 3891. Prossiga na chegada Bonf, desça para o 060. Pode voar duas, tá presente? 3891, número 4. Mantenha voa de Lagoinhas para se enquadrar na chegada Bonf. Aguardando para encurtarmos a sua trajetória. Ok, obrigado. Mike Papa, desça para 2000 pés, está autorizado ele é X-Ray, reporte localizador. 2000 pés, X-Ray, autorizado, reportado no localizador, certo, Mike? O 606 da presente está livre, direto Itape. Itape, 06, mirado. 1643, prossiga para 2000 pés, desconsiderando a atitude em Pelô, aguardando a autorização para o LS. Estabilizando no localizer Charlie Mike Papa. Charlie Mike Papa, completa LS X-Ray, chamando a torre 1-9, decimal 95. 295, uma boa noite, Charlie Mike Papa. 06, prossiga para 3000 pés, o altímetro 1-0-1-1, considerando a altitude em TAP. Ok, 3000 direto, B11, 606. Advento, uma centena, 7-9. E 43 está autorizado, ele é FX3, reporte localizador. Vou falar localizador, gol 643. Pouso pistão no zero, modificar e seguir para o 17. É, conseguimos para o 10, por gentileza. Gente. Baixou e travou, Charlie Mike Papa. Autorizado, pistão no zero, Charlie Mike Papa. Papa. Chegou no 643. No 643, completa LS X-Ray, chamando torre 1-8, decimal 95. Torre 1-8, decimal 95, no 643, obrigado. 606, após etapa Tuna, desça para 2000 pés e LS X-Ray autorizado, suporte localizador. 2000, estamos agora no bloqueio de etapa, vamos Tuna, 606. Travado, meia milha para o céu, no gol 643. Este no 643 é o número 2 para pouso, em Palmeiras que está livre. Palmeiras que está livre, gol 643. Five two, good evening. Proceed on my arrival. We are down to 050 and walk right in. Alfa, eu sou o Pro 55, táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Via Alfa, chamando o táxi. No 643, todos autorizados, vocês estão na zero. Eu repouso na 0, vou no 643. Não permanece o último. Mike Papá, contorno Pátio Lima, Mike, chame na Taxi Quebec para cruzar a pista auxiliar. Contorno Lima, Mike, chamada na Quebec. Pessoal, 050. 050 na área de 2. Estabilizou, 606. 606, completa ele SX3, chamando Torre 18, decimal 95. Boa. 3891, prossiga para 2000 pés, está autorizado ele, a SX-Ray, reporte localizador. Alfa de Odessa, portão 3, portão 643. Gol 1606, boa noite, baixou e travou? Ainda não. 7, vento 1 centena, 7-9, reporte quando baixar e travar. 7-606. Achei e travou, passou Simbra, 606. Pente na 606, pouso autorizado, pista 10. Deu repouso na 10. Controle Salvador, prossiga na chegada Mari, desça ao 060. Gente 3891, completa ele SX3, chamando Torre 198, decimal 95. 295. Oeste Auxiliar, estacionar frequência livre. Boa noite, Sherman. Boa noite. Europa, Zero e Foro, Stan Eden, reforçar a Van for Pula. Portugal 084, are you ready to push back and start up, is it? Yes sir, we are ready for the start up and ready for pullback, Europa 084. Okay, Europa 084, coordinate with your staff ground and call you back ready to taxi. I call you ready to taxi, Europa 084. No, Alpha Juliet, Porto 5. Sim, Porto 5. Salvador é o 3891, boa noite, pastor. Tem baixado travado. Boa noite, 3891, eu pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 5 nós. Vente. Azul 9133, boa noite, acena identificação, prossiga na chegada Mari, desça para o 070. Ah, 3152, desça para 2000 pés, está autorizado ali a LSX-ray, reporte localizador. 2000 PLS, report to establish 258, desça para 2000 pés, altímetro no 09. 2000 com 1011, 6258. Está livre de restrições de altitude e velocidade na posição ETAP 6258. Tenente 6258. Na sala 04, táxi de Alfa Juliette, portão 2. 16605, desça para 3000 pés, o altímetro 909. 905 para 3909. Fono 605, inicie redução 2109. 905, return last town 3152. 3152, complete LS X-ray procedure in Colonel Tower on 118 small matter 5. 3959, down 3152. Salvador Tower, good evening, down 3152, final approach, runway 10. Kilometer 52 is the landing gear, down and lock it. Down and lock it. Okay, clear to land runway 10, wind 907. Clear to land 10, down 3152. Salvador, boa noite, Bono 714, frente da Bravo, beleza, só hora, Cajão. Desse mantenha 4 mil pés. Não será o registro, andando para 3 mil, e o início tem motorizador, o azul, 9 mil, 3 mil. Voo no 805. Curve à esquerda na proa 045, nesta proa intercepta o curso localizador. Voo no 605, 1805. Quero estar sempre nessa proa da linha para executar. Ground, boa noite, Europa Zero Fox. Zero A4, we are now fully ready for start and for pullback. Okay, according to RTF ground, come back to taxi, being gate 08. So, consider we start and pullback approved for us. Okay, negative startup, you needed to follow the yellow vehicle by pushback and coming back AB in gate 08. Okay, pull back until 08 and gate config 8 for setup 08, AB in 08, you call me back to taxi ready. Okay, gate 08 and I call you back Amare, desça para o 050, permanece vigilante. 050 na marca, fica vendo. Clear, right. Olá, aí, Bacchiri, tá 3-1, 5-2.

Transponder 5512. 2230 Aracaju, decolada 10 na PUC, região após direto. Controle 208 e a cena 5512, ou 1794. 1794, já entrou pro check. 1794. Oito zero cinco, chame agora a torre 1-1-8, esse canal 5. 18, nosso... Dojo com 1-1-8, vai passar o Ita Serra, vai estar cercado de sol. Correte 9-0-5, número 2 para pouso, entre uma centena com 9-9, Palmarito está livre. Bem. 738. Já reduzido, aguardando para transferência de comunicações. Ativo, está reduzido já, 1-9-1-3-3, passando Duna, complete aproximação, chame torre 1-1-8-9-5. 18-9-5, 9-1-3-3. Ana 2-5-8, Salão 1-4, taxi via Alfa, reporte antes da Zilete. Via Alfa, antes da Zilete, reportará 1-2-5-8. 1-8-0-5, Pista 1-0, livre, oi, boa noite, Azul 9133. Boa noite, 9133, já pode quando baixado e travado, né? Então a centena com 89. Passarei. Alô, SNR 6258. 05, Solo 17. Isso. Lidera à direita, taxi de Alfa e me chame antes da Vilhete. Na 6258, ingresso via Vilhete para o pátio 3, remota 08 do pátio 3. Ingresso Juliette para Pat 3, remota 08, Pat 3. Juliette, Pat 3, remota 08, é 3 solos 19, auxilia Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette. Na próxima,